dava certo sem duvidar. E suas saídinhas são de beijo lá. Toda safadinha pedindo de mocinha, ninguém considerando a detonar. E essa galera vai pular! Eu vou botar no lado do chão, pra não me mexer. A pena todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar na bola, pra não me mexer. A pena todo mundo vai fazer. Faço o que quiser, sou bonzão, sou mulher. DJ Ossa e Ossa são mundos felizes. DJ Leo Moreno e o Tom Verso. Tava certo sem duvidar. Em sua saída são de beijo lá. Você toda safadinha fingindo de mocinha, ninguém considerando a detonar. Eu juro você vai pagar, eu vou botar. Vou botar na bola para me mexer. A merda todo mundo vai fazer, eu vou botar. Vou botar na bola para me mexer. A merda todo mundo vai fazer. Eu vou botar na bola para me mexer. A merda todo mundo vai fazer, eu vou botar. Tava certo sem duvidar. Em suas saídinhas foi de desgelar. Você toda safadinha me vindo de mocinha, e te considerando a detonar. E a galera vai cantar, eu vou botar. Vou botar a bola para me mexer. Quebra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Vou botar a bola para me mexer. Quebra todo mundo vai fazer. Faço o que quiser, sou dona, sou mulher. DJ Ossa e Ossa são mundos diferentes. Eu vi que tava certo sem duvidar. Sua saidinha esconde de Gilmar. Você toda safadinha vestindo de mocinha, e ter considerado. Vai, vai, e a galera vai cantar. Vai, vai.